enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. O chuva vem me dizer, o chuva vem me dizer, o chuva vem me dizer, vem, vem, o chuva vem me dizer. Chuva vem me dizer, vem, vem, a chuva vem.